para o localizador direito, proa 0. Sete zero, reporte estabilizado. Sete reporte rotatório, no campo, onde é proposta. Salvador, bom dia, Azul 4485, uma amiga do Índio Serra. Azul 4485, pode me aproximar para a parte visual, por favor. Da visual, Azul 4485. Sul 3210, que é melhor a sua, 1895. Pode me ajudar, Azul. Uso autorizado, Azul 4485. Após o 389 linha, ainda tem mais algum caso? Está pouso na 1-0? Aqui, então mais uma vez. agora final de 8 milhas. Pode regressar, é o tempo que ele já vai estar na curva de Paparão. Ah, parou. É proativo. Confirma para o vereador de Santos que está molhado, né? Está seca. Boa, obrigado. Está 3896, no salão 58, espera a direita, vai ser constante, está menos 21, deixa uma lado. Sir, poderia confirmar a direção do vento para o que você quer ligar? Tempo, vento 100 graus, 109. Absolvido. 3 no Zero, eu vou te enviar um reporte com o localizador da diferença. Controle 1208, azul 2762, obrigado. Tão bom. Oh, obrigado, até daqui a pouquinho. Controle Salvador, boa, azul 2762, saída São Paulo. Azul 2762, contato radar, saída São Paulo, suba para o nível 2820. 280, nação 1, nação 2702. Gol 739, você para 2210, 2210, 1. Gol 394, você para 310, 2210, 1. sobre esse manobre científico. Ajuda o 7 4,